falar mais de cartaz, que ele é um estilo de música triste, né? Sofrimento, passagem de vida, que tem um bocadinho de lábio. Eu e outros. Deus abençoe seus pés alados, de trampo a trampo. Entram em campo como pés de peladeiros. Pés verdadeiros que abençoam o caminho por onde passa. E acham graça com pés de uma camada de esmalte grossa. Despertam no raiar do alarme. Descalços enquanto cozinha revelam seu charme. Deus abençoe seus pés alados, que quando se entrelaçam com os meus, deixam o estresse calado. Quando abrem asas, Hermes fica admirado. Deus abençoe seus pés de lutadora, que se for preciso, vão chegar até de voadora. Quando a gente é novo, passa muita coisa pra gente. Deus abençoe seus pés que desfazem feitiços e encantam. Deus abençoe seus pés. Deus abençoe seus pés. Deus abençoe seus pés que desfazem feitiços e encantam. Deus abençoe seus pés. Deus abençoe seus pés. Alados que não pisam, pousam, que ganham massagem se precisam. Pés doidos e doídos que não fazem ruídos até se tiverem moídos. Não deslizam depois do banho molhar o piso. Deus abençoe seus pés ralados lá na correria. Deveriam ser exibidos numa galeria. Pés alados na labuta, que levitam sempre pro lado certo da luta. Pés que dispensam caminhos maliciosos. Pés gloriosos, deliciosos, que descansam na minha mão. Deus abençoe seus pés alados, que só avançam e não voam em vão. Deus abençoe seus pés que desfazem feitiços e encantam. Deus abençoe seus pés. Deus abençoe seus pés. Deus abençoe seus pés que desfazem feitiços e encantam. Deus abençoe seus pés. Deus abençoe seus pés. Algo está cambiando en el mundo de la música.